Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a sua equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 21 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Vítimas acompanham chegada de Abdelmassi em aeroporto de São Paulo. Aécio Neves visita em São Paulo carreta do programa Mulheres do Peito. A aeronáutica ouve testemunhas do acidente que matou Eduardo Campos. TSE nega pedido de suspensão do programa eleitoral de Dilma. Sessão do Conselho de Ética decide pela cassação de André Vargas. Ministério Público Federal pede a autoridades informações sobre acidente de Eduardo Campos. 20 pessoas são presas por adulterar leite com formol e soda cáustica. Após ruptura da trégua em Gaza, ataques deixam 18 palestinos mortos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. A massa de ar seco predomina em toda a região e faz sol em todas as áreas. A temperatura sobe e há previsão de nevoeiro ao amanhecer no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Há risco de geada fraca ao amanhecer na Serra da Mantiqueira. Região Norte. A grande massa de ar quente e seco ainda cobre a maior parte da região e o sol aparece forte sem chuva. No norte do Amazonas e do Pará, no sul de Roraima e no Amapá, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Chuva a qualquer hora em Roraima. Região Nordeste. A massa de ar seco ainda predomina e garante sol para toda a região. Na faixa leste nordestina e no centro-norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará, o sol aparece, mas ocorre chuva passageira ao longo do dia. Muitas nuvens no interior de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e da Bahia. Região Sul, dia de sol em todo o sul do Brasil. A temperatura sobe em todas as áreas e há risco de nevoeiro no norte de Santa Catarina. Região Centro-Oeste, a grande massa de ar seco permanece estabelecida sobre a região. O sol aparece forte, não há condições para a formação de nuvens e não chove. A umidade relativa do ar fica baixa durante a tarde. Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. das 21 às 23 horas, o programa Noites do Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites do Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo da fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados decidiu pela cassação do deputado André Vargas, sem partido do Paraná. Em sessão iniciada ontem, os parlamentares aprovaram o relatório elaborado pelo deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, no qual ele pede a cassação do mandato do ex-vice-presidente da Câmara. Vargas foi flagrado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, trabalhando pela efetivação de uma parceria fraudulenta entre a empresa de fachada Labogen e o Ministério da Saúde em 2013. A empresa pertence ao doleiro Alberto Youssef, com o qual Vargas manteria relações próximas, segundo a Polícia Federal. Vargas também voou em uma aeronave pertencente a Youssef. A cassação de Vargas deverá seguir ainda para o plenário da Câmara dos Deputados, onde será apreciada com voto aberto. O primeiro a se manifestar sobre o caso foi o deputado Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ficou claro de que o nosso colega André Vargas, de fato, atuou como lobista junto ao governo federal e de forma especial junto ao Ministério da Saúde e à Labogen. Trabalhou de forma muito profissional com o doleiro Alberto Youssef. Não tenho nenhuma dúvida disso. Depois dos depoimentos e do brilhante relatório do Júlio Delgado. Só quero lamentar que o deputado Vargas não tenha vindo aqui falar sobre essa situação, sobre sua renúncia à vice-presidência da Câmara, sobre seu afastamento do PT. Disse ele que ainda parabenizou o relator Delgado por sua imparcialidade. De fato, ele deu todas as oportunidades para Vargas se defender, completou o deputado Isauci. O Supremo Tribunal Federal abriu ação penal contra o deputado federal João Lira, do PSD de Alagoas, por exploração de mão de obra em condição análoga à de trabalho escravo. O parlamentar é acusado pelo Ministério Público de ser responsável por irregularidades encontradas pela fiscalização do Ministério do Trabalho na empresa rural Lajinha Agroindustrial S.A., da qual ele é administrador. Por maioria de votos, os ministros da segunda turma entenderam que as acusações são suficientes para a abertura da ação penal. De acordo com informações do processo, em 2010, o grupo de fiscalização do Ministério do Trabalho encontrou trabalhadores da empresa em condições degradantes, em locais sem água potável, sem condições básicas de higiene, Além disso, eles cumpriam uma escala exaustiva de trabalho. A defesa do parlamentar alegou durante a fase de investigação que João Lira não era responsável pelas contratações dos trabalhadores. Os advogados também afirmaram que não tiveram a oportunidade de apresentar defesa prévia no processo. O ex-médico Roger Abdelmassi deixou o aeroporto de Congonhas, vindo do Paraguai, de onde seguiu para o presídio de Tremembé, na tarde desta quarta-feira. Na chegada ao aeroporto, policiais civis reforçaram a segurança no local por causa do grande número de pessoas que aguardavam a transferência do ex-médico, entre elas, vítimas e jornalistas. Várias mulheres que afirmaram ter sido vítimas de Abdelmassi acompanharam a chegada dele e pediram que outras pacientes denunciem os abusos. O ex-médico estava algemado e de colete à prova de balas. Condenado por estupros cometidos contra pacientes, ele foi preso nesta terça-feira em Assunção, no Paraguai. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Oswaldo Nico Gonçalves, a prisão de Abdelmassi é uma vitória para a polícia e todos os órgãos envolvidos na investigação. Segundo ele, o ex-médico disse que está arrependido, porém Abdelmassi não detalhou sobre qual ato estava se referindo. Conforme o delegado, o ex-médico disse ainda que vai reverter a situação atual. Especialista em reprodução humana, Abdelmassi foi preso por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas Paraguaia e da Polícia Federal Brasileira. Em 2010, ele foi condenado a cumprir 278 anos de prisão por 56 estupros cometidos contra as próprias pacientes entre 1995 e 2008. Abdelmassi teve o registro profissional cassado em agosto de 2009. No entanto, o ex-médico continuou em liberdade na época por ter obtido habeas corpus concedido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O benefício foi cassado pelo próprio STF em fevereiro de 2011. Desde então, Abdelmassi estava foragido. O nome dele constava na lista dos mais procurados pela Polícia Internacional, Interpol. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, com a indicação de Beto Albuquerque pelo PSB como vice na chapa com Marina Silva, a nominata de candidatos para a disputa presidencial está completa. A mudança de titularidade com Marina, do Rede Sustentabilidade na cabeça de chapa, e o PSB de Beto como vice, foi feita em razão da morte de Eduardo Campos em desastre aéreo na semana passada. Sobre Marina, já se falou bastante em razão de suas conhecidas posições em defesa do meio ambiente e, em consequência, atritos com os homens do agronegócio. Pelas diferenças mantidas mesmo quando Campos era o titular, Marina Silva reúne uma série de resistências à sua candidatura. Porém, pela experiência anterior como candidata do PV à presidência da República, a expectativa é se conseguirá repetir a performance quando obteve mais de 20 milhões de votos. Quanto a Beto Albuquerque, aguerrido deputado do PSB gaúcho, terá que fazer esforço redobrado para acrescentar votos à chapa. Além de também ter diferenças de conceitos com a titular, Beto terá que tornar-se conhecido, principalmente no Sudeste e Nordeste, regiões em que o atual vice não tem quase nenhuma penetração. E esta será uma tarefa de ambos, pois são locais em que a presidente Dilma tem expressiva votação, e Aécio Neves alcança níveis consideráveis de crescimento, adversários a serem superados pela dupla Marina-Beto. Não será fácil, pois além da consolidação das alianças feitas por tucanos e petistas, Marina terá que reafirmar sua lealdade e fidelidade aos acordos e alianças fechados por Eduardo Campos, muitos dos quais ela discordava. Não será uma tarefa fácil conhecendo-se o gênio e a personalidade da candidata. Portanto, meus caros ouvintes e leitores, com os times todos recompostos, o jogo é retomado. Agora, com o auxílio dos programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Se o povo brasileiro não foi chamado para escolher os candidatos, pelo menos terá a oportunidade de votar livremente naqueles que mais corresponderem com seus desejos, vontades e expectativas. E, de quebra, os que serão capazes de melhorar verdadeiramente este país. De Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer agora mais um intervalo e estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias dentro de instantes. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Everything but the Kitchen Thing. Ou de Tudo um Pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the Kitchen Thing. Com Sean Klein no Canal 1. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades. Discografia. Agendas de shows. E muito, muito mais. Central de Biografia. Aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. As hostilidades entre Israel e o Hamas foram retomadas nesta quarta-feira, após a ruptura da trégua na faixa de Gaza, com um balanço de ao menos 18 palestinos mortos, incluindo a esposa e um bebê do chefe militar do movimento palestino, alvo de um ataque israelense. A espiral de violência explodiu na noite de terça-feira, quando foguetes lançados a partir do reduto palestino chegaram a Tel Aviv e Jerusalém, colocando fim a uma trégua respeitada de forma geral desde 11 de agosto. Os drones israelenses reiniciaram seus bombardeios como represália contra o território palestino, já devastado por um mês de guerra. Segundo os serviços de socorro locais, ao menos 120 palestinos ficaram feridos e 18 morreram, elevando a mais de 2.030 os palestinos mortos desde o início das hostilidades em 8 de julho. Entre as vítimas figuram a esposa e o filho de 7 meses de Mohamed Deif, chefe das brigadas de Al-Qassam, poderoso braço armado do Hamas, que controla a faixa de Gaza. Segundo o Hamas, Deif está vivo e segue no comando do grupo. O chefe das brigadas, Al-Qassam Abu Kaleb, nome de guerra de Deif, segue vivo e dirige as operações militares, declarou à agência AFP, uma fonte próxima ao Hamas, que pediu o anonimato. Música. Ao menos 415.800 pessoas abandonaram seus lares por causa do conflito no leste da Ucrânia para buscar refúgio em outras regiões do país, especialmente na Rússia, indicou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Segundo as últimas estimativas, já 190 mil pessoas deslocadas no interior da Ucrânia e 197.400 buscaram refúgio na Rússia. O balanço anterior de 5 de agosto era de 117 mil os deslocados e 168 mil as refugiadas na Rússia. Há 4 meses, os combates na região entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos deixaram 2 mil mortos. Os combates se intensificaram nesta quarta-feira no leste da Ucrânia, onde mais de 40 civis morreram na região de Donetsk, submetida a intensos bombardeios, e um avião militar ucraniano foi derrubado. Por volta de 16h30, pelo menos 12 explosões sacudiram o centro de Donetsk, reduto separatista quase totalmente cercado pelo exército ucraniano. Cerca de 10 caminhões e veículos com combatentes pró-russos se dirigiam em alta velocidade para o local das explosões. Os morteiros caíram a menos de 1 quilômetro do estádio de Shakhtar, uma das principais equipes de futebol do país. Nos arredores do estádio, as fachadas de um condomínio com edifícios de 5 andares ficaram destruídas. Janelas estavam estilhaçadas e várias árvores foram partidas ao meio, constatou a AFP. Um fotógrafo viu um ferido sendo resgatado por uma ambulância, mas não há relatos de mortos ou pessoas gravemente feridas. A prefeitura havia anunciado pouco antes a morte de 9 civis durante os bombardeios, que se somam aos 34 mortos na região nas últimas 24 horas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou nesta quarta-feira a Israel e aos palestinos para que retornem à mesa de negociações, visando um rápido acordo para uma trégua duradoura. Em uma declaração adotada por unanimidade por seus 15 membros, o Conselho ofereceu apoio total à iniciativa do Egito e apelou às partes para que retomem as negociações, visando a um rápido cessar-fogo durável e perene. As autoridades afegãs ordenaram nesta quarta-feira a expulsão do correspondente do jornal The New York Times, após a publicação de uma reportagem sobre a suposta ameaça de dirigentes locais de assumir o poder para acabar com a crise eleitoral. As autoridades haviam proibido na terça-feira Matthew Rosenberg, correspondente há 3 anos em Cabul do jornal americano, de abandonar o país após a publicação da matéria sobre a eleição presidencial afegã. O Departamento de Estado americano e o jornal criticaram a decisão e as autoridades afegãs decidiram então expulsar o jornalista. Nesta quarta-feira, Washington condenou a expulsão, qualificada de um retrocesso significativo e possivelmente sem precedentes para a liberdade de imprensa no Afeganistão. O Afeganistão está em um período de bloqueio político desde a eleição presidencial. Primeiro turno em abril, segundo turno em junho. E ainda não foi possível determinar o vencedor entre os candidatos Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Ambos se comprometeram com o secretário de Estado americano John Kerry a aceitar um governo de união nacional, qualquer que seja o vencedor, após uma recontagem dos votos que está em curso. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, condenou nesta quarta-feira de forma enérgica o assassinato do jornalista James Foley, classificado por ele de crime abominável. A Casa Branca confirmou pouco antes a autenticidade de um vídeo divulgado na internet na terça-feira que mostrava o assassinato de Foley, de 40 anos, que havia sido sequestrado no norte da Síria em novembro de 2012 por militares jihadistas. Jornal Brasil Notícias.

Apesar disso, ao perceber sintomas como febre alta, coriza, tosse e dor no corpo, os pacientes devem procurar atendimento médico. O Elton Osório da Silva, de 22 anos. Preso desde sábado acusado de estrangular Kelly Maria Araújo Silva, de 29 anos, em Palmas, aparece em um vídeo confessando que estuprou e matou a jovem. Ele ainda ironiza a possibilidade de pagar pelo crime. Eu acho que eu vou ficar mais ou menos, eu pra mim, uns 3 meses, diz nas imagens. Em seguida, acrescenta que só pai de família vai preso. Pelo menos 9 em cada 10 brasileiros se dizem insatisfeitos com o sistema de saúde do país, tanto público quanto privado. Pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Medicina mostra que 92% dos entrevistados consideram os serviços regulares ruins ou péssimos. A saúde pública no país é a pior do mundo. Os maiores motivos de reclamações são o difícil acesso e o tamanho das filas de espera. Em relação ao Sistema Único de Saúde, SUS, 87% das pessoas fazem uma avaliação péssima, negativa, classificando serviços como notas de 0 a 7, conforme divisão estipulada na pesquisa. Entretanto, depois de muita luta, uma vez que o paciente consegue ser atendido, ele considera ser recebido com qualidade pela rede pública. Não é somente a classe pobre quem sofre. Em todos os segmentos de renda, gênero, escolaridade, a saúde foi escolhida como setor que merece mais atenção do governo, que não está nem aí para ela, diz o povo entrevistado. 57% deles. Educação fica em segundo lugar, com 18%. De acordo com o presidente do CFM, Roberto Luiz Dávila, os dados mostram o que a categoria critica há anos. No nosso meio, temos a certeza de que a saúde não está satisfatória e é até mesmo prejudicial, como quando um paciente precisa de hemodiálise e não consegue marcar uma data. Mas toda vez que falamos isso, somos taxados de corporativistas, afirmou. Não somos nós, médicos, que continuamos a dizer que a insatisfação é enorme, é muito grande, completou. O SUS é avaliado com notas de 0 a 4 por 54% dos entrevistados. Quando o sistema privado é incluído, a avaliação piora. Cerca de 60% das pessoas aplicaram notas até 4. No levantamento, mais da metade dos entrevistados relatou ser difícil, quase impossível, muito difícil, conseguir o serviço pretendido na rede pública federal, principalmente quando se trata de cirurgias. 67% do povo. Procedimentos específicos como hemodiálise, quimioterapia, 56%, e atendimento domiciliar, 55%. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. E Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasque. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.